na galta, na espina de Mizuno e jaquetão, tá? Tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão, com as quadradas entupetadas e na cinta um oitão. Tapa, tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão. Hoje DJ K de couro, de prato esparradão, de whisky bala times com cigarro de ladrão. Vai pra cena tudo certo, fumaceira a milhão, de chava bola, prende solta no estilo palosal. Os vagal tá na esquina de Mizuno e jaquetão, tá? Tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão, com as quadradas entupetadas e na cinta um oitão. Tapa, tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão. Na night curtindo a lombra com as damas no peão, que a rua tá castelada e hoje tá nas condição. Então conspira não, que o monstre virou mostrão, tá de furador na mão, telando os camburão. Os vagal tá na esquina de Mizuno e jaquetão, tá? Tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão, com as quadradas entupetadas e na cinta um oitão. Tapa, tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão. Curte os pesos, os graves, vive suave na nave, de boa com a malandragem, que o moleque é função. Então vai no gigado, patrãozinho é sofredor, se comédia se cuidou quando vi o cromadão. Os vagal tá na esquina de Mizuno e jaquetão, tá? Tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão, com as quadradas entupetadas e na cinta um oitão. Tapa, tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão. Tamo junto nessa porra que hoje nós tá chavão. O comando, a família junto na conexão. Favela roubando a cena, tela, o brilho do cordão. O monstrinho é gangsta, só no naipe de vilão. Os vagal tá na esquina de Mizuno e jaquetão, tá? Tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão, com as quadradas entupetadas e na cinta um oitão. Tapa, tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão. Nós gosta do que é bom, mas longe das ilusão. Se o porte aqui é pá, sem pagar de ostentação. Caravan ou palão, os robôzinho pra execução, agindo na escuridão, com os abarreta fragantão. Os vagal tá na esquina de Mizuno e jaquetão, tá? Tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão, com as quadradas entupetadas e na cinta um oitão. Tapa, tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão. Vixe, lá vem poeira que acelera o coração, sempre em cogitação, que os truta que tem padrão. Foi na lombra, lombradão, com perfume de ladrão. Sai da frente, playboyzada, que a favela tá patrão. Os vagal tá na esquina de Mizuno e jaquetão, tá? Tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão, com as quadradas entupetadas e na cinta um oitão. Tapa, tapa, tá patrão, tá? Tapa, tá patrão.